Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10:30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança, aqui na Rádio Boa Nova, um programa que acontece sempre à sexta-feira e também ao domingo, neste caso nos dias 12 e 14 de julho. Vamos olhar para o 15º domingo do Tempo Comum. Palavras de Esperança é um programa que representa o Arciprestado Nordeste da Diocese de Coimbra. Habitualmente contamos com a participação do seu padre Orlando Henriques, pároco de Pampilhosa da Serra, e também o seu padre António Loureiro, pároco em Oliveira do Hospital e arcipreste do Nordeste da Diocese de Coimbra. Hoje, com o gosto de ter ambos comigo para levarmos por diante este programa das Palavras de Esperança, sejam bem-vindos mais uma vez à Rádio Boa Nova. Muito obrigado, uma saudação a todos os nossos ouvintes. É com gosto que hoje estamos de novo os dois padres do nosso arciprestado para estar um pouco convosco, meditando na Palavra de Deus. Obrigado, é também uma grande alegria para mim estar hoje novamente e com o Padre António, que já há muito tempo não estávamos assim os dois juntos, e por isso é uma grande alegria estarmos aqui novamente assim. Pontualmente acontece, portanto juntamo-nos todos para um programa de Palavras de Esperança aqui na Rádio Boa Nova. Falamos então do 15º domingo do Tempo Comum, mas antes de olharmos para a liturgia que marca este domingo 14 de julho, o seu Padre António destaca também algumas iniciativas, o caso do encontro missionário que vai acontecer no concelho. Exatamente, esta semana tivemos, este fim de semana último, a visita de um grupo que veio de Lisboa, da paróquia do Campo Grande, que está a preparar um encontro missionário connosco. Virá um grupo de cerca de 40 pessoas, entre jovens e adultos, que irão estar na escola de Lagares da Beira, como espaço de residência, e irão desenvolver as suas atividades nas nossas paróquias, particularmente em Lagares, onde estarão a residir, e também aqui em Oliveira do Hospital. Esperemos que seja uma experiência de partilha de fé, para que nos possamos enriquecer mutuamente. Estes que vêm são pessoas ligadas a uma ordem missionária, as missionárias do Verbo Dei, que trabalham na paróquia do Campo Grande, e que têm preparado ao longo de todo este ano, com muito carinho, esta missão. Muito bem, isto vai acontecer no final de julho até princípio de agosto. Sim, será de 27 de julho a 3 ou 4 de agosto. Portanto, estará uma semana connosco e pretendemos que a comunidade que acolhe também seja isso mesmo, acolhedora, possa participar nas atividades que são propostas. Iremos ter atividades com os lares, com as crianças da catequese, com os pais, alguns momentos de oração, alguma visita também às pessoas nas suas casas, e pretendíamos sobretudo que fosse um momento de abrir o horizonte da nossa fé a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo. Estamos no ano missionário, eles vêm com essa expectativa de poderem oferecer a fé que têm, e uma fé bastante cultivada, têm-se preparado bastante ao longo de todo este ano, e ao mesmo tempo acolher de nós, conhecer-nos e acolher também a nossa experiência de fé, para que todos no final nos sintamos mais enriquecidos. O importante é que a caridade fraterna, que o amor de Jesus esteja presente nos nossos corações. Oportunamente divulgaremos um bocadinho mais o programa, mas era muito bom que todos desejássemos muito este encontro e esta abertura a poder acolher outras pessoas que nos vêm falar de Jesus, que vêm viver a experiência da fé connosco, para que todos no final nos sintamos mais irmãos, mais enriquecidos, porque acreditamos no mesmo Jesus que nos une a todos, e o seu amor é fonte de verdadeira alegria. Muito bem, e ainda neste mês acontece a peregrinação diocesana à Fátima. O seu Padre Orlando também, junto da sua paróquia, está a haver uma mobilização no sentido de participarem neste encontro? Bom, em toda a Diocese está a haver uma mobilização para esta peregrinação, que acontece assim já no sábado, dia 20, com início às 10 horas da manhã na Capelinha das Aparições, com o terço presidido pelo nosso Bispo. Depois vamos em procissão até à Igreja da Santíssima Trindade, onde celebraremos a Eucaristia pelas 11 horas, e depois do almoço voltamos a encontrar-nos na Santíssima Trindade para a Assembleia da parte da tarde, que terminará com vésperas, cujo início está marcado para as 4 horas. Portanto, estamos a uma semana, certamente os grupos já estarão organizados para poderem participar nesta peregrinação diocesana a Fátima. olharmos também um pouco para a entrada neste mês de julho, altura de casamentos, também algumas festividades, as famílias aproveitam porque têm por cá as suas famílias para realizar os habituais casamentos, também batizados. Seu Padre António, acaba por ser época de excelência para este tipo de festividade. Sim, exatamente, muita gente aproveita o tempo de verão para reunir a família e para fazer a sua festa principal, seja no batismo dos filhos, seja na celebração do sacramento do matrimónio. Em primeiro lugar, reconhecer que há uma diminuição acentuada de sacramentos do matrimónio, pessoas que se casam pela Igreja, mas ainda vai havendo alguns, ainda temos alguns sacramentos, algumas pessoas que querem santificar a vida familiar através do sacramento do matrimónio. Então há duas experiências interessantes. A primeira é a importância do CPM, ou seja, a preparação para o matrimónio. Temos anualmente duas experiências, dois fins de semana dedicados a preparar o matrimónio. Temos tido 7 ou 8 jovens casais que vêm fazer, mas fica um convite, todos aqueles que pensam em celebrar, em casar-se pela Igreja, não descurem este tempo, reservar um fim de semana para preparar o seu futuro, para que seja um futuro com amor estável, um amor que se prolonga através do tempo, capaz de vencer as dificuldades que a vida com certeza vai trazer, e também, ao mesmo tempo, que seja um sacramento que constitui uma família cristã. E esta marca é preciso hoje recuperá-la muito. Muitas vezes a vida leva-nos a... andamos na catequese, depois, olha, a vida levou-nos por aí e voltamos à Igreja no sacramento do matrimónio, uma oportunidade para também recuperar a fé e viver com mais intensidade este momento que significa a constituição de uma família cristã, de onde Deus é chamado a estar presente. Meu padre, mas no casamento por vezes faz-se uma grande festa, não é? Hoje em dia o casamento acaba por ser uma festa e que todos querem surpreender com as melhores e as coisas mais bonitas. De facto, acha que há algum exagero no que toca a esse tipo de organização da festa em si? Exatamente, às vezes talvez sejamos um pouquinho desproporcionados na dimensão social e até económica, que acaba por ser uma despesa elevada, até o próprio enfeitar, que todos gostam de ter a sua particularidade, enfeitar a Igreja, de ser diferente. Em si, nada são... contra, não é? Mas que se viva também de alguma forma. Exatamente. O sacramento. Não é a dimensão essencial. A dimensão essencial é a vivência espiritual do momento do sacramento do matrimónio, da celebração. Há casais ainda que descobrem que dizem ainda que o momento mais importante é o sacramento, a parte litúrgica, porque aí é que realmente se verifica o sacramento. O resto é um envolvimento social, também é importante, eu também respeito e parece-me bem. Ainda que às vezes viver a crédito um compromisso que depois vai pesar na vida, pois quase que é melhor aligerar um bocadinho a despesa e esta dimensão e viver em mais profundidade a parte celebrativa. Já agora aproveito também para dizer que os noivos gostam sempre, como dizia, de surpreender, de trazer coisas novas, e às vezes introduz-se a necessidade de ter cânticos inéditos, ninguém cantou, e às vezes não tem nada a ver com o religioso. Então ficava também o convite para os noivos e para os grupos que animam as celebrações do matrimónio, para que os cânticos que se celebram, que se cantam na Igreja, sejam cânticos religiosos. Uma música que a pessoa gosta muito, porque fala de amor e fala de paixão. E dizem que é a música da vida deles, não é? Pronto. Do amor deles. E respeito, pode ser verdade, mas... que nada tem a ver com isso. Se é na Igreja, que sejam cânticos dirigidos a Deus. O cântico do amor é excelente, esse cântico tão bonito, para a entrada dos noivos no almoço. Então aí que cantem, façam essa coisa bonita e que deem 4 beijos bem dados, que também é bonito. Na Igreja... espaço sagrado, invoquemos a Deus e não tornemos tudo horizontal, tudo humano. Parece que o humano é que é o importante. Não, o sacramento é o divino que visita o humano, e se nós nos absorvemos no puramente humano, naquilo que eu gosto, mas que é humano, fechamos as portas à graça de Deus. Isso é que é pena. Então reservar o espaço da Igreja para que levemos o humano ao divino, e que os cânticos que os grupos cantam e que os noivos pedem que os grupos cantem tenham essa dimensão espiritual de invocar a Deus para o casamento. Então esse também é um convite que penso que é muito importante, e aliás recentemente até tive uma reunião com o seu bispo e com os arciprestes, em que justamente se falava disso, a necessidade de que os cânticos das celebrações, que é uma celebração litúrgica, tenham uma dimensão litúrgica. Eu diria o mínimo é que a letra fale de Deus e seja dirigida a Deus. Pronto, e depois que as músicas também sejam coerentes, não é? Claro. Mas, e praticam heresias, claro. Sim, exatamente. Seu Padre Orlando, já agora, relativamente aos casamentos, que balanço é que faz? O Seu Padre António Loureiro dá conta da diminuição acentuada do número de matrimónios na sua paróquia. Qual é que é o balanço? Já agora, só antes do Padre Orlando dizer-lhe que antigamente o CPM tinha 20 ou 30 casais de noivos. Agora tem 7, 8. Pois, uma diminuição muito aqui acentuada. Aqui no nosso concelho. Só no concelho, exatamente. Seu Padre Orlando, já agora, qual é que é a situação? A luta por uma boa liturgia bem celebrada também nos casamentos é, de facto, qualquer coisa de... pronto, que estamos sempre a ter que enfrentar, porque a invasão de músicas de toda a ordem, de música pop, de música de bandas sonoras de filmes e tudo isso é realmente qualquer coisa com que também já me confrontei várias vezes. Quanto ao número de casamentos, claro, bom, eu posso dizer que o ano passado, 2018, na Pampilhosa da Serra, não houve nenhum único casamento nas 9 paróquias. Este ano é vai haver... Bem, é assim, também a população está é um lugar de população envelhecida, e por isso, se bem que também existe a questão de que muitos casamentos não são religiosos, muitos casais apenas casam pelo civil ou juntam-se, a taxa de divórcios também é esmagadora, são as estatísticas que o dizem, não é? E portanto, este ano vamos ter... 4 casamentos. Por acaso, também não vou ser eu a fazer, porque felizmente para mim há padres que vêm ajudar, muitas vezes até amigos dos noivos, e que pedem se pode vir o padre amigo fazer, e claro, para mim é sempre uma ajuda muito grande, porque para mim o maior problema no verão são mais as festas de aldeia, que são inúmeras, são num número perfeitamente exagerado, porque o território é grande, são 9 paróquias, e são lugares onde há muita imigração, e todos os imigrantes vêm em agosto, e portanto há festa em todas as aldeias, são 100 e tal aldeias no concelho, e portanto é uma avalanche realmente muito grande, e toda a ajuda é bem-vinda. E são sempre eucaristias mais demoradas, não é? As missas de festa, portanto, de alguma forma dão-lhe aí um bocadinho mais que fazer, mas é certo que, e como dizíamos, que este é o tempo propício para a realização dos casamentos e dos batizados, que haja então essa atenção na escolha das músicas para a cerimónia religiosa, mas o que importa também é, de facto, que as pessoas optem pela via do sacramento do matrimónio, é sempre o melhor caminho. É, eu diria que gostaria que todos se casassem pela Igreja, mas tenho outro desejo ainda maior que esse, que é que todos os que se casam pela Igreja tenham consciência do que fazem, que tenham um matrimónio duradouro. Casaste pela Igreja só porque é bonito e porque as fotos são mais bonitas, e depois fracassar a seguir, ou não estar bem convencido que o casamento religioso é para toda a vida, é um contrassenso. Então, o grande desejo seria esse: quem se casa pela Igreja, opte por um amor fiel, duradouro e feliz. Aquilo que dizem no sacramento do matrimónio: comprometo amar-te e respeitar-te ao longo de todos os dias da nossa vida. Este todos os dias é que é o fundamental. Podem aparecer problemas, mas voltar a este amor que é para toda a vida. Que é o propósito do casamento cristão, uma novidade que introduziu Jesus. No seu tempo não existia o amor para toda a vida do mesmo modo. E então quem se casa pela Igreja hoje, que se vá com uma consciência firme de que o amor não é enquanto durar, a relação não é enquanto o amor durar. A relação é um compromisso, ou o matrimónio é um compromisso de um amor que abarca a vida toda. Então era isto que eu diria, que quem se casa pela Igreja dê sinal desse amor ao longo de toda a vida, abençoado por Deus. E que a bênção de Deus garante que tal é possível. Aconteçam dificuldades, que é próprio. E por isso o CPM é também isso. É o testemunho de casais que, apesar das dificuldades e dos problemas, souberam viver o amor ao longo da vida. E o desafio... Como diz a música, não é? Que eu sei que o seu padre gosta do amor. Exatamente. Para a vida toda. Exatamente, não é? Não é? Exatamente, é isso. Que é preciso. E esse é que é o grande desafio que queríamos propor a todos aqueles que querem casar. Estou convencido que é a melhor maneira do homem e da mulher se realizarem e serem felizes. Mais do que andar a trocar e a experimentar e a criar novas relações, é experimentar uma relação profunda que abarca a vida toda. Caminho da excelência para uma vida feliz. Muito bem, muito obrigada pelas suas, pelas vossas palavras a propósito deste tema, que também toca a todos. Olhamos agora então para a liturgia deste domingo, de 14 de julho. Seu Padre António Loureiro, uma mensagem bonita do Evangelho deste domingo. Sim, podemos dizer que temos dois episódios neste Evangelho. Eu podia começar pelo primeiro, em que aparece alguém que pergunta a Jesus, e diz o Evangelho para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para receber como herança a vida eterna? Esta é uma pergunta sábia. Que hei de fazer para receber como herança a vida eterna? A pergunta que hoje nós fazemos a Deus e à Igreja não é esta. Que hei de fazer para ter sucesso na vida temporal? Que hei de fazer para que as coisas me corram bem? Que hei de fazer para que não tenha doenças e tudo esteja como eu quero? Esta não é bem a pergunta que se deve fazer a Deus. E por isso esta pergunta é muito sábia. Que hei de fazer para ter em herança a vida eterna? A dimensão do homem abre-se a uma eternidade. Quando nós vemos a vida eterna, só ouvemos a Deus como a garantia do sucesso neste mundo, temos uma aproximação de Deus equivocada. Deus não é para isso. Deus dá-nos o dom da vida eterna, que é o fundamental, que é a vida que permanece para além da morte, mas que desde já saboreamos ou podemos começar a viver, que é uma vida na relação amorosa com Deus, na comunhão de amor com Deus. E por isso é uma pergunta muito interessante e que hoje deveríamos voltar a fazermos. Para mim é importante a vida eterna? Penso na vida eterna? Ou fiz-me tão materialista, tão mundano, que para mim o que existe é a matéria e nada mais? Portanto, é uma pergunta, por isso que eu entendo, muito sábia e muito importante. Eu ainda me lembro na minha juventude, alguma vez, refletir sobre isto, sobre o sentido da vida e a importância que Deus tem para dar sentido à vida. Sem Deus, a vida é uma sucessão de acontecimentos, de imediatezes, mas não tem solução, não tem uma visão global. É difícil eu ver, entender-me e entender a minha vida e entender a dos outros e entender que Deus é o que vai dar razão e significado a todas as existências, à minha vida e à dos outros. E por isso é também um ponto de partida para uma vida que é capaz de ultrapassar a barreira do eu e abrir-se à barreira do nós, à dimensão do nós ou do outro, ou ser capaz de querer o bem do outro. Falta-nos muito esta dimensão e também nos cristãos, infelizmente. Habituámo-nos demasiado, e talvez até pela pressão sociológica, a viver demasiado a dimensão temporal, a dimensão corporal, a dimensão mundana, a dimensão da riqueza, enquanto que Jesus vem oferecer-nos uma outra dimensão, que temos que voltar e voltar a despertar de novo muito. Porque quando eu penso em vida eterna, desenvolvo o sentido da espiritualidade da vida humana. E uma vida humana sem espiritualidade é demasiado, quase diria, demasiado animal, demasiado como os outros animais. E nós não somos um simples animal, somos carne e espiritual. A dimensão espiritual é fundamental. E aí é que Deus se encontra verdadeiramente com o humano. Portanto, é preciso também que as pessoas estejam abertas a isso e possam fazer essa experiência, não é? E não só se centrarem naquilo que é o material, até para a resolução das suas interrogações. Por vezes nos questionamos porquê, o quê, e se calhar no espiritual encontramos respostas, não é? Exatamente, e quando somos capazes de abrir-nos à dimensão de Deus, encontramos resposta até para essas dimensões materiais e mundanas, mas com um outro olhar. E então o Evangelho, a resposta e este Evangelho de hoje vem justamente introduzir-nos nisto. A dimensão espiritual, quando é profunda e quando é autêntica, não nos leva até ao céu ou não nos faz separado dos outros, ao contrário, leva-nos a uma experiência de amor concreto ao irmão. E acreditar em Deus leva-me a ser mais amoroso e mais atento ao irmão. E esta é a autêntica dimensão da vida cristã. É, em primeiro lugar, perguntar-me por Deus, pela vida de Deus, e Deus imediatamente me conduz à vida do irmão. E este é, penso eu, o dinamismo deste Evangelho de hoje, depois com a segunda parte, que vem concretizar tudo isto, que é justamente a parábola do bom samaritano, que nos ajuda a descobrir que Deus nos leva ao outro, e amar ao outro é também amar a Deus. Muito bem. Seu Padre Orlando Henriques, também ainda a propósito da liturgia, que mensagens é que mais destaca no que respeita então a este domingo? Bom, esta parábola do bom samaritano é uma resposta que Jesus dá, portanto, a este doutor da lei que faz esta pergunta, que é de fazer para receber como herança a vida eterna. E Jesus responde-lhe bem, quase como quem diz, então tu és doutor da lei e não sabes como é que lês, o que é que está escrito? E ele responde, sim, os mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. E Jesus conclui, pronto, então é isso, faz isso e viverás. Mas ele, como que querendo justificar-se, por ter perguntado no fundo uma pergunta tão óbvia, vai no sentido de, sim, mas quem é o meu próximo? Já que a lei é amar a Deus e amar o próximo, mas afinal quem é o meu próximo? Porque havia muita convicção que o próximo era os da família, os do mesmo povo, os do mesmo país, os da mesma terra, e portanto este mandamento do amor ao próximo obrigaria só a amar os nossos, digamos assim, os que nos estão próximos, e os de fora não. Os de fora não teríamos essa obrigação de os amar. E então Jesus, para responder a isto, quem é que é o meu próximo, conta esta parábola que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Precisamente Jesus põe em ação um samaritano que era precisamente alguém de fora, ou melhor, é pior do que se fosse de fora. Os samaritanos também eram judeus, mas eram uns judeus já meio degenerados, tanto em termos de raça, porque se tinham misturado com outros povos pagãos, aqueles judeus ali da zona da Samaria, como mesmo em termos religiosos, porque seguiam alguns preceitos de facto diferentes. Enquanto os judeus adoravam em Jerusalém, os samaritanos, que se separaram por uma razão histórica a certa altura dentro do povo de Israel, adoravam no Monte Garizim e portanto não podiam ver-se uns aos outros. Aliás, vemos ainda no domingo passado, ou melhor, há 15 dias, que Jesus ia a caminho de Jerusalém e numa povoação de samaritanos não o quiseram receber por ele ir a caminho de Jerusalém. Era assim um ódio de morte, pois Jesus vai buscar exatamente o samaritano, alguém que eles odiavam, põe-no aqui em ação. Um homem anónimo que cai nas mãos dos salteadores no caminho de Jerusalém para Jericó, uma estrada que era muito perigosa, onde muitas vezes as pessoas eram assaltadas, e este homem é espancado pelos salteadores, este homem que Jesus põe aqui em ação na parábola, e fica meio morto, diz Jesus. E então passam várias pessoas. Passa um sacerdote, alguém ligado ao templo, ligado ao culto. Passa um levita, também uma pessoa ligada ao culto. Tanto os sacerdotes como os levitas eram da tribo de Levi, que era a tribo que servia no templo. Os que fossem mesmo descendentes de Arão, irmão de Moisés, eram os sacerdotes. Ser sacerdote era uma coisa que passava de pais para filhos, o sacerdócio da antiga aliança. Os outros, que também eram da tribo de Levi, mas que não eram dessa linhagem direta de Arão, eram os levitas, que também serviam no templo, e portanto passam o sacerdote, passam o levita, vêm o homem e seguem adiante. Fosse por indiferença ou fosse por outras razões, mesmo mexer num cadáver, para quem entrava no templo e servia ao altar, considerava-se que mexer num cadáver colocava a pessoa num estado de impureza, da qual depois teria que se purificar. Fosse pelo que fosse, passam adiante. E então aparece o samaritano. Jesus põe aqui em ação o samaritano, que se compadece deste homem. A compaixão, lembremos-nos que no Evangelho é o sentimento que mais vezes encontramos em Jesus e no próprio Pai. Trata deste homem, tratando as feridas com azeite e vinho, colocando-o na sua montada, deixando-o na estalagem. Deixou dinheiro ao estalajadeiro, dizendo, trata bem dele e o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. E perante isto Jesus pergunta, qual destes três é que foi o próximo daquele homem caído à beira da estrada? Um homem perfeitamente anónimo, que Jesus nunca diz quem é, e o doutor da lei nem sequer tem coragem de dizer que foi o samaritano, diz, foi o que teve compaixão dele. E Jesus então dá esta conclusão, então vai e faz o mesmo. No fundo, este ter compaixão, que não é apenas ter pena, ter compaixão, compadecer-se, significa padecer com o outro, que quando a dor do outro é também a minha dor. Exatamente. Portanto, essa acaba por ser a mensagem principal, não é? Desta parábola do Bom Samaritano. Estamos já quase a terminar também estas palavras de esperança. Seu Padre António, ainda alguma mensagem no que respeita à restante liturgia deste domingo? Sim, só dizer também que São João Paulo II, em 1984, fez uma carta apostólica sobre o sofrimento humano. E ele colocava justamente esta parábola como parte do Evangelho do Sofrimento, querendo isto dizer que a parábola do filho, a parábola do Bom Samaritano, fala-nos do sofrimento do homem e que nós somos aqueles que devemos dar resposta a esse sofrimento. Conclui o Evangelho e diz: se este é o teu próximo, que foi o que está a sofrer, vai e faz tu mesmo, vai e cuida dele. Esta é a grande força. Quer dizer, Jesus convida-nos a cuidar do próximo como realidade espiritual da nossa vida. Então a primeira leitura, que é do Antigo Testamento, vem justamente dizer-nos algo muito bonito. É do livro do Deuteronómio, e vem dizer-nos que a palavra de Deus não está longe de nós, não está lá no alto dos céus, nem no fundo do mar, está no nosso coração. Então esta palavra que escutamos está no nosso coração, e dentro do nosso coração temos este chamamento a sermos capazes de amar o que sofre, de amar aquilo que está ao nosso lado. É próximo aquele que está mais próximo. Eu amo tanto o meu próximo, tenho tanta pena pelos que estão no Bangladesh, ou na China, ou na África, coitadinhos, sofrem tanto. Então e aquele que encontras no teu caminho? Isso já não sei, isso é o Estado que tem que arranjar. Pois, portanto, cada um que o amor resolva, ao não é? Próximo... Ou são os malandros, ou outras desculpas. Amor ao próximo, e amor ao próximo, ao que está mais próximo de mim. Esse é o meu próximo. Portanto, não nos podemos aliar do que está à nossa Exatamente. Volta, não é? Não ignorar. E se eu tiver essa dimensão espiritual de olhar para a minha própria consciência, vejo que esta palavra está dentro de mim, está a pedir que eu responda. Não é difícil. Para isso, a pergunta do início, perguntar a Deus o que é importante. Quando eu pergunto a Deus pela vida eterna, quando eu pergunto a Deus por Deus mesmo, então encontro que é fácil amar o meu próximo. Quando eu penso nos meus bens, nas minhas coisas, no meu interesse, vejo que é muito difícil e resulta-me pesado. Então convido também a que, no meio desta azáfama e deste tempo de verão, em que temos tantas coisas para fazer, demos um tempo a Deus para perguntarmos por Deus e encontraremos novas forças para amar o nosso próximo, que é aquele que está ao nosso lado e que talvez precise de nós. Façamos esse exercício, não é? Desafiamos Exatamente. Todos os nossos ouvintes a fazerem esse exercício, certamente ficarão de bem com elas próprias e também diante de Jesus. Sr. Padre Orlando, terminamos sempre com a sugestão musical, cabe-lhe a si indicar então aqui um tema para culminarmos esta edição das Palavras de Esperança. Então, a coincidir com este Evangelho do Bom Samaritano, vamos escutar um cântico de mensagem que nos fala, que é inspirado precisamente nesta parábola, na longa estrada de Jericó, e que, cujo refrão nos diz exatamente: se eu penso em mim, tu ficas só, se eu penso em ti, seremos nós, a tua dor vai acabar e eu mais seguro vou terminar, vou caminhar. E portanto é inspirado neste texto, exatamente iniciando na longa estrada de Jericó: um homem sofre e eu vou passar, vou apressado, vou em missão, mas bate triste meu coração. Tantas vezes vamos apressados, no entanto, ao sofrimento do outro, ao qual não podemos ficar alheios também. Muito bem, portanto, fiquemos então com esta sugestão musical. Eu agradeço a ambos a vossa presença neste programa, que na próxima semana voltamos a encontrar-nos, certamente já só com um dos dois sacerdotes com que realizamos este programa Palavras de Esperança. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigado também, é sempre um prazer estar aqui a ser entrevistado aqui pela nossa locutora Liliana, sempre bem disposta e oportuna para nos ajudar a discernir bem e entender bem a palavra de Deus. Muito obrigado também. Obrigado, um santo domingo, uma semana abençoada. Muito obrigada, é também um gosto para mim poder estar convosco em cada semana nestas Palavras de Esperança. Até ao próximo programa.